Eu pensei, me entreguei pra você, fiquei na solidão, machucando o meu coração. Eu te amei sem pensar que talvez você fosse me amar, mas percebi foi tudo ilusão. Foi tudo ilusão. Fecho os olhos pra sonhar que você vai voltar. Fecho os olhos pra outra vez, sem você, eu quase enlouqueci. Volte logo, não me deixe aqui, não me deixe aqui. Feche os olhos pra sonhar. Fecho os olhos pra sonhar.